Salvador, Gol 995. Gol no 995, táxi agora em frente, ingresse na Juliette, o gate é o 8. Ok, vou continuar em frente, ingresso na Juliette, 08, Gol 995. A linha mantém, prepara-se para decolagem, está mal autorizado. A linha mantém, está pronto para decolagem, 980, clear runway 10, going to gate 11. Taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. TAM 3171, bom dia. Bom dia, TAM 3171, tá pronto pra compra em Guarulhos? Pronto, senhor, prossiga, 3171. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via pêsulo 44, pista no zero, decola, curva à direita, subida é a da EL, pode dar EL Leda, após Leda DCT Eudes, vai interceptar o eixo da aerovia. 1935, controle. 5550, transponder. Ok, gente, 340, autorizado Guarulhos. Decolada 10, saída da EL, curva à direita, após da EL, Leda. Leda DCT, eu desinterceptou este dele aqui. Tampers do Lu 44-1935, controle de Salvador, 5550, transponder 3171. Correto, da 3171, chamei pronto, o gate 10. Tá importante, senhor. Diego 1804, entrando. Bom, Diego, no 804, táxi pela Alfa Juliette. O gate é o 01. Alfa Juliette 01 para o 1804. Titan 3171, observe o 757 da América parqueando à sua esquerda. Após está autorizado, puxar e acionar no 10 e chame táxi. Ok, 3171, Salvador, muito bom dia, WebJet 5808, estamos com a Foxtrot, Viva 360, com destino ao Brasil. Gente, Web 5808, está autorizado Brasília. O nível 3, Fia Pêsulo 17, decolagem da pista no zero, curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT, Lefa, e intercept a Pêsulo 17. O controle 19.35, acione 5562. Objeto 5808, autorizado 360, com destino a Brasília, decolando da pista 10, com a primeira curva direita na saída Argo, após DCT Elefa, interceptando a Pêsulo 17. 1935, controle, o transponder 5562. 5562, na transponder, está correto, chame pronto no gate 5 para o pushback e acionamento. Chamará quando pronto no 5, muito obrigado, seu bom dia, 5808. Cara, igualmente. Gol 607, bom dia, táxi via Alfa, reportante, seu táxi é Juliette, para ingresso. Alfa e reportante, Juliette, para ingresso, gol 607. Seguindo o banho da companhia, táxi via Alfa, reportando, seu táxi é Juliette, para ingresso. Alfa, reportando, da Juliette, Voo no 607, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, posição 03, para o voo no 607. Pelo menos 4 horas até na galera. São 3171 no táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Ok, frente, táxi autorizado, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera no 8 meia, obrigado, bom trabalho, 3171. Voo no 7 no 5, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 02. Juliette para a posição 02 do voo no 7 no 5. Voo no 897, bom dia, táxi Alfa e reportante do táxi Juliette para ingresso. Decolou 03, controle em 1935. Bom voo e bom dia. Obrigado, amigo. 1935, bom trabalho. 21, muito bom dia. Possível voar da El? TAM 3171, bom dia. Contato radar, suba para mim de voo 340, saída da El. Ele pode voar lenta, senhorita? Autorizado, TAM 3171. Gol no 897, ingresso Juliette, posição 04. Juliette, 04, obrigado. 4000 para a esquina Gama 012 e via chegada Bom. Zero 5 autorizado, reporta táxi 5808 da web.